é bom. A noite está tão serena, eu dormindo em seu seio. Deus, como bate o coração. A gente sonha e agora dorme a guitarra, que é hora. É hora de dar-lhe todo o bem que há no meu peito, dizer-lhe a Deus também tenho direito de amá-la como nunca mais ninguém. É hora de respirar um pouco de ar puro. Um prado é verde quando é primavera. O sol é quente, mas a noite espera. Olha a perninha e a perninha. então para trás ficou Tristão da Silva e Pedro Barroso. E agora vamos recordar um senhor da rádio e da televisão, António Sala. Mas também teve uma breve passagem pela música. E desta vez escolhi o tema Cartas de Amor na Areia, para recordarmos este senhor que atualmente não se dedica à música, mas sim a outras lides da comunicação social. Depois vamos recordar aquele senhor que tem as suas origens na Chamusca e que atualmente reside no distrito de Aveiro, concelho de Anadia, na freguesia de Monfora. Estou-me a referir ao José Cid, ao homem que tem como hobby os cavalos. Mas desta vez ele não vem de cavalo, mas sim vem nos levar a música, e a música vai ser Mal Me Quer, Bem Me Quer, também um grande tema deste senhor. E para terminar o bloco, antes de partirmos para o tempo do fado, lugar do fadista, vamos ficar com a música do Jorge Ferreira, As Gentes da Minha Gente. E é mais uma recordação, mais um tema dedicado aos imigrantes. E é assim que nós vamos prosseguindo no nosso Portugal musical. Foram cartas de amor e tantas eu escrevi. Eram cartas de amor só para ti. Da música portuguesa na internet. Bem quer, mal me quer, muito combinar. Já lá vai o meu amor, não vou gastar. Quantos dias, quantos meses por ela esperei? Bem quer, mal me quer, é que eu já não sei. Encontrei o mal me quer e tirei-lhe uma a uma de suas pétalas pequenas e não lhe deixei nenhuma. Pois embora o meu amor prometeu que voltaria, espolhei o mal que quer para ver o que me diz.

Fadista. Tempo do fado, fado, o lugar, lugar do fadista. Do fadista. E então já chegamos ao tempo do fado, lugar do fadista, e vamos todos juntos ao fado. E vamos começar por recordar, e como não é costume, eu repetir aqui os artistas neste programa, mas hoje fiz-lo. Então vamos recordar de novo o Tristão da Silva, desta vez com Amor de Mãe. Aproveita a dedicar este fado a todas as meninas, a todas as senhoras que são mães. Mãe é um ser importante neste mundo. É ser algo que por vezes não é valorizado. Para além de mulher, ser mãe é um facto, uma virtude do ser humano. Então, depois do Tristão da Silva, vamos ficar com António dos Santos, Gaivotas em Terra. E para terminar o bloco de três fados, vamos ficar com Tony de Matos, O Tempo Volta para Trás. E é isso que nós fizemos anteriormente, foi fazer que o tempo voltasse para trás e recordar grandes e bonitos temas musicais. Então vamos agora juntos ao fado. És sempre para mim a mais bonita, apesar de enrugado esse teu rosto. Serás até morrer, mãe infinita, aquela, sempre aquela que eu mais gosto. Serás até morrer, mãe infinita, aquela, sempre aquela que eu mais gosto. Apesar de velhinha, podes crer, gostar sempre de ti, nada o evita. Nunca te trocarei por outra qualquer, és sempre para mim a mais bonita. Nunca te trocarei por outra qualquer, és sempre para mim a mais bonita. Frases puras do amor que tanto zelo, como o dever de um filho honrar tal posto. Assim és para mim o ser mais belo, apesar de enrugado esse teu rosto. Assim és para mim o ser mais belo, apesar de enrugado esse teu rosto. De tantos sacrifícios teres passado, só quem não sabe amar não acredita que a deusa do amor puro e sagrado serás até morrer, mãe infinita. Que a deusa do amor puro e sagrado serás até morrer, mãe infinita. De todas és para mim a mais querida, apesar do outro amor que eu não desgosto. Assim és sempre tu para toda a vida, aquela, sempre aquela que eu mais gosto. Assim és sempre tu para toda a vida, aquela, sempre aquela que eu mais gosto. gaivotas em terra de asas fechadas, marujos sem rumo num banco de um bar, barcaças dormentes no cais ancorado, meninas morenas que sonham casar, preciso é que voem, que batam as asas, preciso é que deixem as altas janelas, preciso é que saiam as portas das casas, preciso é que soltem amarras e velas, marujos sozinhos pensando outro mundo, meninas em casa. Preciso é que cruzem seu olhar profundo, preciso é que colhem as bocas num beijo, mãos de marinheiro não temem porcela, se houver outras mãos para além vendaval, rezando por ele, tecendo outras velas, mais brancas, mais belas, do seu enxoval. Rezando por ele, tecendo outras velas, mais brancas, mais belas, do seu enxoval. A Severa foi-se embora, o tempo para mim parou, o passado foi com ela, para mim não mais voltou. As horas para mim são dias, as horas para mim são dias, os dias para mim são anos. Recordação é saudade, recordação é saudade, saudade são desengano. Ó tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi, tem pena e dá-me a vida que eu já vivi. Oh Deus, volta para trás, mata as minhas esperanças vãs, vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Porque será que o passado e o amor são tão iguais? Porque será que o amor, quando vai, não volta mais? Mas para mim é severa, mas para mim é severa, tenho o eco dos meus passos. Eu tenho a saudade à espera, eu tenho a saudade à espera, que ela volte para os meus braços. Oh tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi, tem pena e dá-me a vida, a vida que eu já vivi. O tempo volta para trás, mata as minhas esperanças vãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Volta para trás, mata as minhas esperanças vãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. E agora vamos recordar mais dois fadinhos para terminar esta rubrica do Tempo do Fado, Lugar do Fadista. Vamos ficar agora com Manuel Fernandes, com Barretes, de Vila Franca. E depois vamos ficar com a voz da Cândida Ramos, Uma Festa à Portuguesa. E é assim que nós estamos a fazer, é uma festa à portuguesa para levar até si, levar até a sua casa, até onde quer que esteja, o melhor da música portuguesa, grandes recordações, grandes temas musicais da antiguidade e da atualidade, e também um breve cheirinho ao fado. Sou o Leandro Amador e estou consigo todas as semanas aqui na sua rádio. Para que você possa entrar em contacto comigo, dar um elogio, uma crítica, porque é nas críticas que a gente tem que mudar, ou dizer de onde nos escuta, poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Então, é um prazer contar consigo aí desse lado, porque você é o ilustre principal deste programa. Campino é tradição, nas terras de Vila Franca. Coleto justo e calção, na cinta camisa branca. Seja o barrete que for, verde na cor faz-se notar. Parece bailar à pressa, nessa cabeça que anda no ar. Barretes de Vila Franca, nas lesias são aos molhos. Se acaso um toiro arranca, esses barretes tapam-lhe os olhos. Nas correrias velozes, parecem vozes sempre surgindo. Ao toiro que se tresmalha e que na calha anda fugindo. Dá uma nota de graça, na gente vê-los sentindo. Espalhados pela praça, na cabeça do campino. Qualquer respica rendida, tonta, perdida e logo estanca perante um barrete velho, verde ou vermelho, de Vila Franca. Barretes de Vila Franca, nas lesias são aos molhos. Se acaso um toiro arranca, esses barretes tapam-lhe os olhos. Nas correrias velozes, parecem vozes sempre surgindo. Ao toiro que se desmalha e que na calha anda fugindo. Barretes de Vila Franca, nas lesias são aos molhos. Se acaso um toiro arranca, esses barretes tapam-lhe os olhos. Nas correrias velozes, parecem vozes sempre surgindo. Ao toiro que se tresmalha e que na calha na... Franca, e logo todos querem lá ir. Há festa no ribatejo, logo vejo tudo a lucir. Andam já boca em boca os grandes toiros que irão lhe dar. E E à tarde na arena, uma faena faz tirar. Muitos campinos, muitas manadas, espero cá a curtas toiradas. Gente que gosta de festa brava, e o ferro curto que alguém lhe dá. Correm focados para a toirada, para lhe ver se não tem carlada. Vila Franca, isto é presa, isto é que é festa bem portuguesa. Há cartazes coloridos, belos corridos a anunciar, espadas de grande fama e os cavaleiros que irão lidar. O nome do ganadeiro, que é o primeiro, também lá está. O sol cresce mais quente e toda a gente corre para lá. Muitos campinos, muitas manadas, espera cá a putas doiradas. Gente que gosta da festa brava e o ferro curto que alguém lhe dá. Correm focados para a doirada, para rede verde se não tem carlada. Vila Franca, isto é presa, isto é que é festa bem portuguesa. E já terminamos o tempo do fado, lugar do fadista, e agora vamos à música da nossa atualidade ou destes últimos anos. Vamos começar por recordar um dos temas musicais do Saúl, que é o mais recente trabalho dele. E ele, então, escolhemos a música Malhão da Crise para homenagear todos os políticos deste país aqui à beira-mar plantado e dedicar também à Madeira, Alberto João Jardim, porque acho que eles também por vezes são esquecidos de nós e nós temos que fazer recordar que nós estamos cá. E então eu dedico a esta música a todos os políticos, da, acima de tudo portugueses, e também da União Europeia. Depois vamos, em seguida, vamos ficar com a voz de Carlos Sotelo, O Passarinho É Meu. E claro, o passarinho é meu, aqueles que eu tenho cá em casa, aqueles que não tenho, não são meus, são do seu próprio dono ou da natureza. E não sei se vocês sabem, mas eu sou um aficionado também em ornitologia, nas aves, e tenho algumas aves em casa: canários, bengalins, mandarins, periquitos, roselas e outras variedades mais. Gosto da natureza, acima de tudo gosto das aves, porque elas têm o seu encanto e têm a sua beleza. Depois então vamos nos deixar de conversa e vamos prosseguir com o Kim Barreiros com a Cabritinha. E então são estes os três temas musicais que eu levo até si: Carlos Sotelo, Kim Barreiros e também o Saúl. Três vozes completamente diferentes umas das outras. Ouçam e desfrutem da música portuguesa. Oh, malta! Estou aqui para vos contar a história do nosso país. Mas não quero tristezas na cara, hein? Vamos cantar isto com um malhãozinho. Toda a gente a dançarem. Vamos lá! Meus amigos e amigas, meus amigos e amigas, vim aqui para vos falar. Vim aqui para vos falar deste nosso Portugal que andaram a estragar. Comeram a nossa conta e agora nada nos resta. E quem nos tem governado vê-se bem que já não presta. Olá, malta! Vamos ver como é que anda o nosso país. Agora é que vamos descobrir as verdades. Ah, yeah! Vê-se bem que já não presta. Do mais pequeno ao maior, deixaram tudo às avessas. Deixaram tudo às avessas. Deixaram tudo pior. E só nos dão é conversas. Será da nossa vida? Já estamos tão entalados, enquanto há outros que enfim estão muito bem amanhados. E virou! Hein?